Quero que o meu passado sirva apenas de exemplo. Quero todos meus parceiros vindo nesse advento. Quero na minha modéstia pregar como Jesus Cristo. Bem na paciência e calma pros que ainda são bandidos. Quero a cada dia, Pai, da carne me libertar. Quero em todos os segundos em espírito estar. Quero que não prevaleça nunca o meu coração, que é cheio da soberba da herança do cascão. Quero que esse meu eu fique morto no passado. Quero que seja exemplo esse homem transformado. Quero todo o meu povo que se taxa vida louca, convertido ao evangelho, confessando com amor que eu te aceito como único, fiel e salvador. Que na glória do Calvário minha vida resgatou. Me batiza como fez João Batista com a água. Quero no livro da vida certeza confirmada, ser exemplo pros demais do poder da conversão. Quero andar com Jesus Cristo aceitando a condição de ter que renunciar todas as coisas do mundo, carro, fama e mansão, porque isso não é tudo. Eu quero o mais importante, minha morada lá no céu. Quero ser como o Enoque, de Deus amigo fiel. Quero como o bandido lá pregado numa cruz, receber o livramento por ter crido em Jesus. Pra morar no céu visita os coração e conhece todos os planos, pois santo ele é, o consumador da fé, carpinteiro nazareno que é filho de José. Ele te conduz para o arrebatamento, após quem ficar provará do sofrimento. Este é chamado de grande tribulação, só vai suportar quem estiver na redenção. Eu não quero estar nesse pedaço da história, e sim arrebatado com Jesus na sua glória. Eis que vai surgir o 666. Pois quem ficar desfrutar da sua ceia vai ser abundante, um ranger de dente. Muitos vão morrer confessando que são crentes. Se a recompensa do fiel é ser arrebatado, queimar no fogo eterno é o salário do pecado. Pra morar no céu. Ter dons.